Introdução Workshop 540. Indo mais fundo no Workshop 539. Cada célula tem aminoácido. Conexão de nitrogênio ao carbono 12 e ao carbono 14. Julgue a si mesmo. Emoção. Este workshop, de certa forma, é uma continuação do workshop da semana passada. Mas neste, o Sr. Cash continua a martelar cada vez mais fundo sobre o mecanismo de como somos criados e como podemos manter essa criação do que chamamos de ser humano por meio do nitrogênio e do carbono no aminoácido, ou Sr. Cohen. Como de costume, ouço os ensinamentos repetidamente e tento encaixá-los em meu cérebro, mas este é muito difícil, pois há muitos conceitos diferentes que precisamos tentar juntar aqui. Farei o possível para destacar os pontos principais. Em primeiro lugar, ele disse que para aqueles que estão sinceramente buscando a transmutação, esse ensinamento é como um sopro de ar fresco e nos dá uma mão amiga para continuar. A causa principal de nossa criação são as emoções. Isso realmente significa a emoção do Criador, e ao mesmo tempo podemos usar o mesmo processo para transmutar e tudo mais que precisamos fazer em nossa vida. Para ajudar a criar e controlar as emoções, podemos usar a respiração, que já tem a conexão com a criação embutida nela e fornece energia por meio dos raios cósmicos e dos campos cósmicos de que precisamos para elevar e expandir nossa alma para fazer a transmutação. O workshop consiste em reunir todas essas pequenas informações separadamente e depois juntá-las de uma forma que faça sentido para nós. Não se trata de um sentido intelectual, embora isso faça parte do processo. Em vez disso, é mais como um sentimento de saber algo. Acredito que estamos usando a alma nesse caso. Mas mantemos todas as informações em segundo plano, e então a alma sabe como usar cada pedaço em primeiro plano, quando vamos ponderar sobre a transmutação. Isso pode ser mais para a alma da fisicalidade, porque o Sr. Cash diz que não devemos pensar em transmutar, mas apenas fazer isso. Em outras palavras, devemos colocar todo o nosso esforço para sentir que isso está acontecendo, e porque temos todas as informações lá em segundo plano. No último workshop, ele falou sobre o sistema neural como sendo a parte física do corpo, na qual os nervos vão fisicamente a todos os lugares e também está conectado à alma do homem. E o sistema sanguíneo é uma imagem correspondente do sistema nervoso e carrega os campos da alma da fisicalidade. Mais uma vez, essas são as réplicas dos dois plasmas da alma do homem e da alma da fisicalidade interagindo com os campos do ambiente e, juntamente com as emoções, criam assim o corpo físico. É o mesmo padrão que o universo usa de dois plasmas interagindo para criar um terceiro. No início, os campos interagem para criar uma emoção que continua para criar o terceiro plasma, ou a criança. Ele nos ensinou que as emoções são um campo magnético e percorrem o corpo instantaneamente, mas às vezes podem passar pelos nervos, o que engana assim os cientistas, fazendo com que eles pensem que elas são físicas e que o corpo não pode funcionar sem elas. É importante lembrar que cada lado do corpo tem suas próprias emoções e, por meio do sistema neural, o lado esquerdo do corpo se conecta ao lado direito do cérebro e vice-versa. Se esses dois lados não se alternarem corretamente, isso leva a muitos problemas psicossomáticos. Além disso, a alma do homem tem suas próprias emoções, que ela usa para ditar o que deseja para o resto do corpo. As emoções são os campos de plasma dinâmicos no corpo que o mantêm funcionando e o criam como um gancho. E para que a alma se comunique com o corpo, ela faz isso no mesmo nível de força de campo. A partir disso, podemos entender que se algo acontecer para alterar a força do campo, a alma pode perder temporariamente a comunicação com o corpo assim. Talvez seja isso que acontece no coma, onde a alma ainda está presente, mas não está fazendo o corpo se mover. Mesmo quando juntamos esses pequenos pedaços, muitos dos mistérios sobre o corpo são resolvidos. Essa é a beleza da ciência da criação, que torna tudo simples e fácil de entender. Acho que até agora cobrimos a maior parte de como o corpo é criado e como a alma interage com ele. Agora precisamos entender como obtemos a energia para fazê-lo funcionar. O mecanismo para obter ou receber energia suficiente para alimentar todas as células vem por meio do aminoácido ou do que chamamos de cohen, que já está presente em todas as células do corpo. Sabemos que o cohen, ou carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, formam um tetraedro, que tem o formato de uma pirâmide, e o que conhecemos como formação estelar, que é uma estrutura de energia fundamental em toda a criação, em que a base alimenta o reator superior e faz a energia girar. O carbono alterna entre o carbono 12, que se conecta à fisicalidade, e o carbono 14, que nos conecta aos raios cósmicos e às energias universais. E esse também é o elo entre a alma do homem e o Criador. Do nitrogênio existem os isótopos de nitrogênio, e ele mencionou especificamente o nitrogênio 14 como uma conexão com os raios cósmicos. Também devemos lembrar de que o carbono 14 está montado em cima do hidrogênio dentro dos raios cósmicos. O hidrogênio se conecta ao Criador e o carbono 14 ao universo, onde a alma do Criador vive dentro dele. O nitrogênio também tem a capacidade de armazenar energia como campos magnéticos no plasma do corpo para quando for necessário. O ar que respiramos é 65% nitrogênio e apenas 16% oxigênio. E a partir disso, podemos entender a importância do nitrogênio para acessar a energia dos raios cósmicos por meio da respiração, para criar e manter todas as células do corpo. Onde existe consciência e emoção, é a emoção que se conecta ao carbono 14 por meio do nitrogênio para criar todas as células do corpo e, ao mesmo tempo, se conecta à alma do homem. A emoção carrega em si a conexão de hidrogênio e carbono 14, e é o hidrogênio que conecta a alma ao Criador. Isso é muita coisa para ser guardada no cérebro, e eu não quero perder vocês aqui. Mas, resumindo dessa forma, podemos entender a essência da verdadeira ciência da criação. Podemos então relaxar e voltar a isso aos poucos para entender como a criação acontece. A importância de estarmos abertos a esse conhecimento, mesmo que não possamos entendê-lo imediatamente, é que isso nos empodera como almas individuais que podem se tornar plasmas autossuficientes. E por meio desse conhecimento, nos tornamos livres da hipocrisia das religiões e do controle de outros seres que acham que sabem mais do que nós. Cabe a nós perceber que, se quisermos, podemos entender como a criação funciona e podemos seguir nosso entendimento até nossa própria iluminação. É importante falar aqui também sobre nossa pele e como absorvemos as energias universais por meio dela. Por meio do conhecimento do carbono 60 e do carbono 360, que ele discutiu anteriormente, entendemos que nosso corpo forma uma estrutura de diamante em nossa pele. Se observarmos nossa pele em um microscópio, veremos formas hexagonais e pentagonais, que também já discutimos anteriormente. E por meio delas, absorvemos diferentes campos cósmicos na camada média da pele. Essa é a camada entre os dois plasmas das camadas interna e externa, e, como segue o princípio fundamental da criação, cria assim emoção na camada média, por meio da interação da gemiosidade ou o loop infinito dos dois plasmas. Se o campo magnético mudar por meio da emoção, podemos obter a solidificação dos campos em um estado de matéria de plasma de Gans, o que pode resultar na solidificação das células, como uma cirrose, ou tumores, como o câncer. Como sabemos em nossa caixa de Gans, quando criamos determinados campos, temos a formação de um Gans. Portanto, um câncer no corpo é um Gans enquanto ele está no corpo. Esse é novamente o mesmo padrão básico de como a criação funciona. Tudo o que discutimos nos parágrafos anteriores aponta para o fato de que, quando nascemos, não nascemos na dimensão da fisicalidade deste planeta. Todo esse conhecimento nos mostra que estamos em um estado de plasma quando nascemos e já estamos conectados ao universo por meio do carbono 14, do hidrogênio e dos raios cósmicos. De fato, não podemos ser criados de outra forma. É assim que a criação funciona. Mas negamos isso para nós mesmos e fingimos que não entendemos nada, e imediatamente a mãe dá o peito para o bebê mamar. E até mesmo esse leite é, na verdade, um plasma de gás. E então, nesse momento, começamos a acreditar que somos um corpo físico e que não temos um ponto de energia central que está conectado ao Criador. E com esse conhecimento, podemos entender que estamos sendo enganados e acreditando em algo que não é verdade. E é claro, por meio da ciência do plasma, podemos testar isso para confirmar qual é a verdade. É interessante saber que não há como sustentar este corpo com a energia dos alimentos que ingerimos. Apenas para manter uma célula, precisaríamos comer uma montanha de alimentos. É inacreditável ouvir isso. Isso confirma novamente que já estamos sendo alimentados pelos campos cósmicos sem que saibamos disso. Achamos que não podemos viver sem comer e beber água. Talvez comer seja mais para as emoções do que para qualquer outra coisa. No entanto, por meio do processo digestivo, criamos as pequenas sementes para atrair os raios cósmicos por meio do nitrogênio e do carbono 14, do aminoácido. Porém, o mais importante é que estamos recebendo a maior parte da nossa energia por meio dos 65% de nitrogênio no ar que respiramos. O nitrogênio nos conecta ao carbono 14 e aos raios cósmicos para alimentar a alma do homem. A chave de ouro para viver em ambas as dimensões da vida física neste planeta e da vida da alma, que significa fazer parte da comunidade universal, é ser capaz de controlar nossa respiração para receber o carbono 14 e os raios cósmicos por meio do nitrogênio no ar e criar a emoção. Já discutimos como o nitrogênio funciona, e é só ter fé nisso, e ele ensinará a maneira de respirar na próxima sessão de voo mensal. Quando tivermos acesso a esses campos, poderemos elevar a alma para que ela possa se expandir sobre a alma da fisicalidade, e por meio de nossa emoção, seremos capazes de transmutar. Na segunda metade dos ensinamentos, surgiu uma pergunta sobre o dia do julgamento, que vem das escrituras do Oriente Médio. Esse termo aparece muito nos ensinamentos. Ele é usado pelo clero para assustar os rebanhos deles, para que eles sejam bons e submissos a eles. Isso significa que seremos julgados nesse dia por um Deus que eles criaram fora de nós e teremos que responder por todas as nossas boas e más ações, e então será determinado assim se iremos para o céu ou para o inferno. Em geral, se as pessoas não acreditam em um dia do julgamento, elas acham que podem fazer o que quiserem e sair impunes disso, como vemos na sociedade atual. E as pessoas religiosas acreditam que Deus as castigará por serem más e as recompensará por serem boas. Essa é uma estrutura de crença muito infantil que torna a pessoa uma vítima das circunstâncias externas. O Sr. Cash tem nos ensinado algo completamente oposto, ou seja, quando adquirimos o conhecimento da criação, nos tornamos responsáveis por nossos pensamentos e sentimentos, pela forma como falamos e agimos. Se entendermos isso de uma forma mais profunda, vamos querer nos julgar o tempo todo para saber se o modo como estamos vivendo é ou não benéfico para os outros e se está nos aproximando da verdade de nossa própria vida. Uma boa prática que podemos fazer é, no final do dia, antes de dormir, nos avaliarmos quanto ao que fizemos e pensamos durante o dia e o que precisamos mudar em nós mesmos, para nos tornarmos pessoas melhores. Dessa forma, podemos melhorar conscientemente nossa vida e obter mais força de campo para a alma do homem. Isso só pode ser feito em vida, pois quando chegar a separação da fisicalidade, seremos forçados a experimentar o que acumulamos nesta vida. Se entendermos a essência do significado e agirmos de acordo com o que sabemos ser verdade, não precisaremos de intermediários para nos julgar ou de religiões para controlar nossa vida. E quando chegarmos ao fim de nosso ciclo de vida, não teremos arrependimentos e estaremos prontos para nascer como uma alma no universo. Nas últimas semanas, muitos buscadores de conhecimento têm compartilhado suas profundas experiências com a transmutação durante a última sessão de voo. Ele disse que naquela sessão, eles deliberadamente levaram a alma da fisicalidade em uma parte e a alma do homem em outra parte, e depois uniram as duas almas como uma entidade na terceira parte. Eles criaram um sistema que pode fazer isso. E o interessante é que cada uma das partes proporcionou um sentimento, uma emoção e uma visão diferente, mas ainda assim dependendo dos buscadores de conhecimento que eles experimentaram. E no próximo mês, o Sr. Cash fará um sistema ainda mais complexo que terá como alvo direto a elevação da alma do homem. Mas ele disse que não se tratava de elevação, mas de expandir a alma até o destino e lá você pode criar uma manifestação. Parece que os participantes poderão manifestar uma visão no ambiente que pode ser a forma de um homem, um gato, um alienígena, uma peça de mobília, o que quiserem. Mas essa manifestação não é necessariamente na dimensão física. Será que isso é como uma experiência de pré-transmutação, em que você cria um ambiente e uma imagem de plasma por meio dos campos, mas não experimenta isso fisicamente? Isso é algo que temos que explorar mais. O Sr. Cash também deu uma dica para os buscadores de conhecimento. Quando você está na dimensão da fisicalidade, você vê e ouve coisas. Mas quando você muda para a dimensão da alma, você sente coisas. Você sentirá a interação que tem com outras entidades. Você sentirá se alguém é gentil ou amoroso por dentro, e não apenas por pensar nisso com as suas mentes. E havia algo sobre não se lembrar disso enquanto você estiver nisso. Mas depois a lembrança voltará. O Sr. Cash também disse que seria muito bom se as pessoas que participam dos voos mensais também pudessem vir ao Irã, onde terão de se transmutar para a sala de voo, porque não há portas no universo. E agora é o momento de começar a praticar isso, já que os buscadores de conhecimento se tornaram maduros o suficiente para fazerem isso. Esta deve ser uma conferência muito empolgante. Surgiu uma pergunta sobre qual é a diferença entre um raio e um plasma. E o vídeo clássico da Fundação Cash, que mostra dois raios se unindo para formar um plasma, foi discutido nessa aula. É um vídeo bem básico de aprendizado que não mostra tudo. Em primeiro lugar, o raio tem muitos pequenos raios fragmentados que se desprendem do raio principal à medida que ele viaja pelo espaço, e esses raios interagem uns com os outros para se tornarem campos, e os campos interagem para se tornarem plasmas. Com isso, podemos entender que a interação da vida está ocorrendo em todos os lugares e o tempo todo. Ela não se limita a um óvulo e um espermatozoide e um útero, como fomos levados a acreditar. Em vez disso, é a interação de dois campos que têm forças de campo semelhantes ou correspondentes, de modo que possam assim ser atraídos um pelo outro, compartilhar seus campos e chegar a um equilíbrio. Eles são semelhantes, mas não exatamente iguais. É importante entender isso, pois caso contrário, a vida seria muito limitada. Nunca foi explicado o que significa exatamente essa combinação da força do campo. Se pensarmos nas pessoas pelas quais nos sentimos atraídos e com quem gostamos de conversar, podemos ter interesses semelhantes, mas não somos exatamente iguais. Ficaríamos entediados se fôssemos exatamente iguais, e o universo se tornaria monótono. Mas então como funciona o fato de o único ser criado a partir do único raio do Criador? E quanto ao incesto? Ou isso vem dos conceitos mentais que os humanos criaram sobre casamento e família? Há mais para entender. Na próxima sessão de voo, Primeiro, ele ensinará a todos como fazer a respiração correta para interagir com os 65% de nitrogênio no ar, para absorver as energias do carbono 14 dos raios cósmicos e, com isso, facilitar a transmutação. Ao mesmo tempo, temos que criar a emoção para a transmutação. Um sinal que ocorre durante a transmutação é que a emoção e os batimentos cardíacos mudam e a pessoa tem uma sensação diferente também. Mas, novamente, ele não quer dar ideias preconcebidas aqui. Em vez disso, cada pessoa deve entender isso a partir de si mesma e, assim, ela terá controle sobre o processo. Lembre-se de que a alma não respira. Isso é usado apenas para que a fisicalidade se harmonize com a alma. E quando a fisicalidade se abre para a alma, haverá um batimento cardíaco da alma. O Sr. Cash explicou neste workshop que quando dormimos, sonhamos, viajamos pelo universo e nos tornamos parte da comunidade universal. Isso é, na verdade, um processo mecânico de redução da frequência respiratória. O oxigênio está conectado apenas à dimensão física deste planeta, mas o nitrogênio está conectado tanto ao nível físico quanto ao nível de energia do universo por meio da força do campo do nitrogênio 14, que é próximo ao carbono 14. A dica que ele deu foi que durante o sono, os níveis do campo magnético de oxigênio baixam o suficiente para os níveis do isótopo de nitrogênio, permitindo que nos conectemos às energias universais. E assim, começamos a sonhar. Ou melhor dizendo, transmutamos inconscientemente no nível da alma. Se pensarmos nisso, quando dormimos, nossa taxa de respiração vai para o nível mais baixo e corresponde à força do campo do carbono 14. Talvez esse seja o método de respiração que ele mostrará na próxima sessão de voo. Se conseguirmos diminuir nossa frequência respiratória enquanto estivermos acordados, poderemos transmutar conscientemente. Ele disse que quando as pessoas adormecem durante as sessões de voo, elas já estão transmutando, e os sistemas estão apenas adicionando alguma energia para que elas possam fazer o que quiserem. Outra maneira de ajudar os buscadores de conhecimento a transmutarem é eles desligando o microfone dos buscadores de conhecimento para que eles não deem energia, enquanto a equipe da Fundação Cash mantém o microfone dos seus sistemas ligados para alimentar a alma deles com energia para que ela encontre sua elevação e para que as forças dos campos de oxigênio e nitrogênio se aproximem uma da outra, da mesma forma que fazemos quando dormimos. Ser capaz de transmutar não é um processo místico, mas sim científico. Mas também temos que acrescentar as emoções, que é o nosso desejo de fazer isso. Antes de finalizar, gostaria de trazer à tona um tópico importante aqui, que é: o que realmente significa emoção? Bom, na Wikipédia, eles dizem que não há consenso científico sobre a definição de emoção. De fato, antes de 1579 não existia tal coisa como emoção. Então os franceses criaram a palavra émouvoir, que significava agitar as coisas. Então, por volta do início de 1800, a palavra emoção começou a ser usada e um dos significados dela era acidente da alma. No mundo de hoje, à medida que nos acostumamos a falar sobre nossos sentimentos e experiências internas, a palavra emoção evoluiu para um significado muito diferente. Quando o Sr. Cash diz, use sua emoção para transmutar, eu não consigo me conectar com isso. Talvez não tenhamos uma palavra adequada para essa ação específica, porque isso é algo muito novo para a experiência humana. É claro que podemos dizer, sinta, use seus sentimentos, mas isso não faz com que o conhecimento interno se acenda. Quando você clica lá no Google em como pronunciar a palavra emoção em inglês, que em inglês é emotion, eles pronunciam emotion, que na tradução para o português emotion seria um movimento. Eles não falam emotion, como estamos acostumados a falar em inglês. Portanto, é um movimento ou um movimento de campos. Uma emoção é um movimento de campos. Hoje ele diz que a emoção é a força do campo entre os sistemas neural e sanguíneo que são necessários para o funcionamento do corpo. Sem esses campos, o corpo não pode funcionar. Estou aqui tentando iniciar uma conversa dentro de cada um de nós para começarmos a refletir seriamente sobre como gerar e controlar nossas emoções para que possamos transmutar. Já estamos usando esses campos, mas inconscientemente, quando dormimos e sonhamos. Queremos trazer nosso conhecimento para o nível consciente agora. O que eu sei por experiência própria é que se eu quero criar algo com minha mente, eu uso minha intenção e me concentro nela. Eu crio um desejo de querer algo e, dependendo do grau de sinceridade e pureza do sentimento que consigo gerar, isso que determinará o tempo que levará para se manifestar. Quando fazemos um desejo, estamos fazendo a mesma coisa. Estamos gerando uma força de campo. Para transmutar conscientemente, acho que precisamos passar pela fase da iluminação e então o poder de controlar nossos sentimentos será permanente. De que tipo de sentimento precisamos para a transmutação? Outros tópicos desse workshop. Os buscadores de conhecimento estão começando a se conectar continuamente aos sistemas da Fundação Cash e podem transmutar a qualquer momento. A lembrança do conhecimento da criação não depende da fisicalidade. Ela está arraigada na alma do homem. O DNA do homem mantém um registro do primeiro homem, mas o DNA do universo é de toda a criação. E como a alma do homem é uma entidade universal, tudo no universo está dentro dela. As enormes manchas solares que estamos vivenciando podem estar vindo conscientemente da alma do Sol para ajudar as pessoas da Terra a não se prejudicarem. Como o Sol é a alma do corpo do sistema solar, ele está ciente do que está acontecendo e do que precisa ser feito. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 540. Alguns buscadores de conhecimento pediram ao Sr. Cash que explicasse novamente os ensinamentos das últimas semanas porque foi muito complicado e demais para entender. O Sr. Cash respondeu que não foi tão complicado assim e é de fato muito simples. Você tem um corpo físico, e se não tiver um sistema neural conectado a tudo, ele não funcionará. E então o sistema neural em conjunto com o sistema sanguíneo dá a dimensão da fisicalidade. O que você precisa entender é que o corpo é controlado pelos campos magnéticos que são as emoções. O sistema neural conecta a parte física e as emoções fornecem um campo dinâmico que cria uma interação que conecta toda a estrutura, a alma. Nosso corpo físico é criado a partir da interação do fluxo sanguíneo com o sistema neural e não pode funcionar se não houver emoção, ou se a criação da emoção for tocada e perturbada de alguma forma, ou se não colaborar com a totalidade dos campos do corpo do homem. Essa é a importância das emoções. Ao mesmo tempo, cada lado do corpo cria uma emoção de campo magnético para a sua própria metade. No sistema neural, o lado direito do corpo está conectado ao lado esquerdo do cérebro e vice-versa. Portanto, a emoção de cada lado do corpo precisa ser coordenada para que a fisicalidade funcione perfeitamente. Ao mesmo tempo, esses dois lados precisam interagir com a alma do homem. As emoções do lado esquerdo se comunicam com o lado direito e interagem com os campos da alma do homem. É assim que nossa alma está conectada às nossas emoções e a alma do homem também tem suas próprias emoções. A única maneira pela qual a alma do homem pode interagir é por meio das emoções com a mesma força de campo. É assim que a alma dita o que quer que seja feito. A vida de nossa alma é ditada pela interação de suas emoções. No espaço, vivemos por meio do controle e da manipulação das forças de campo das emoções da fisicalidade e da alma. São as emoções que dão dimensão à nossa manifestação quando chegamos por transmutação. Quando chegamos, os campos da alma interagem com o ambiente mas não tem controle sobre o lado da fisicalidade. Então, a emoção é criada e manifesta a fisicalidade. Para a transmutação, precisamos entender como as emoções de nossa alma ditarão a interação da fisicalidade com o seu ambiente. No último ensinamento, falamos sobre o nitrogênio como sendo o nitrogênio 14 e o carbono como sendo o carbono 14 e que no aminoácido, ou Cohen, eles ligam a dimensão da fisicalidade à alma do homem, aos raios cósmicos e ao universo. E na morte, quando separamos a alma do homem ou o pacote de energia da fisicalidade, ela encontra seu caminho por meio dessa conexão carbono-14 para ir para onde está destinada. Ela não vai acidentalmente para algum lugar. Ela já foi predestinada para onde ir. Então não haverá mais interação da energia carbono-14 dos campos magnéticos no Cohen ou no aminoácido, porque a fisicalidade estará no estado de matéria do campo gravitacional ou magnético e do campo de inércia do planeta. No ponto de partida, por meio da conexão com os raios cósmicos e o carbono-14 e com as energias que recebemos ao elevar a alma, ela encontra seu caminho para onde deve ir. De certa forma, viajamos de volta para o lugar onde a nossa alma veio, mas agora ela tem todos os campos que reuniu em nossa vida na Terra. Absorvemos energias dos 80% que recebemos do ambiente, que não são apenas os campos gravitacionais e magnéticos deste planeta, mas também o que ela absorveu dos raios cósmicos universais. Agora voltamos ao ponto de partida. A alma do homem vai para outra dimensão quando a fisicalidade não pode mais nutri-la ou dar mais a ela. Ela leva consigo todos os campos que reuniu da conexão com o nitrogênio no aminoácido, passando pelo nitrogênio até o nitrogênio 14 e o carbono 14. Isso acontece porque o corpo do homem está em uma condição plasmática e cria as condições para a vida, não apenas aqui neste planeta, mas também no lugar para onde a alma do homem irá em outra dimensão. Com esse conhecimento, podemos acabar com a hipocrisia das profecias, religiões e teologia. Porque agora não se trata mais de uma teoria, pois temos o conhecimento. Antes nós conhecíamos isso como uma teoria sobre a vida que encontrou seu caminho para o mundo da teologia. Porque antes não entendíamos nossas próprias raízes e a realidade da criação. Agora, não há mais espaço para a teologia, porque conhecemos os fatos, o processo, e podemos nos transmutar e nos manifestar em qualquer tempo, lugar e posição, como fazemos quando estamos dormindo. No início dos ensinamentos, apresentamos aquele aviso sobre saúde e bem-estar. Será que em breve teremos que colocar um segundo aviso no início sobre religião e teologia? Em vez de tomar a religião como certa, agora todos terão que fazer sua própria investigação. Como Bahá'u'lláh disse, investigação independente da verdade. Negamos a verdade, mas agora ela está sobre nós e está conosco. Será que há espaço para mais teorias sobre a vida do Criador? Ou chamamos isso de teologia? Ou agora conhecemos os fatos e vivemos de acordo com as regras do que sabemos? Até agora era um mito, mas agora é um fato. Sabemos como nos conectamos ao universo e ao nosso Criador. Será que precisamos de intermediários? Ou vamos mudar para outro profeta quando formos para o planeta Zeus e depois para outro profeta em outro planeta? Então teremos muitas religiões. Isso dependerá do planeta em que estivermos. Mas infelizmente não há profetas nessas dimensões. Agora você entende como a emoção do homem por meio da conexão do aminoácido com a energia universal por meio do carbono 14 se mete de volta para alimentar nossa fisicalidade, conectando-se ao carbono 12 e ao aminoácido. O nitrogênio no corpo é o conector na dimensão física. Ele armazena os campos do carbono 14 e do carbono 12 ao mesmo tempo. É como o fígado do aminoácido ele. Mas como o fígado, ele recebe a vitamina C, a vitamina D, o cálcio e tudo mais. Ele os armazena na condição de plasma da dimensão do corpo em campos magnéticos. O mesmo acontece com o nitrogênio, que armazena a energia necessária para o aminoácido e se conecta por meio do carbono 12. Ao mesmo tempo, ele armazena a energia do carbono 14, que se conecta à energia universal. Essa é a importância do nitrogênio e porque até mesmo na agricultura temos problemas com ele. Isso se deve ao fato de os cientistas não terem entendido o conceito e o princípio de como o universo funciona. O nitrogênio é um transformador, um tradutor. É um sistema que pode trocar um por outro e também armazenar coisas para quando for necessário. Se os cientistas do homem entenderem esse processo e o trabalho sistemático do corpo, será muito fácil viver em ambas as dimensões. Você terá reservas de nitrogênio tanto no lado físico quanto no energético. O aminoácido está em cada célula e podemos transmutar entre o lado físico, por meio do carbono 12, e a energia universal, por meio do carbono 14. Esse é o princípio fundamental da operação da vida no universo, onde existe consciência e emoção, e essa emoção está conectada na força carbono 14, por meio do nitrogênio, para criar cada célula do corpo, ao mesmo tempo em que se conecta à alma do homem. Em essência, ele carrega em si a conexão hidrogênio e carbono 14. O hidrogênio conecta a linha do Criador da Criação e o carbono 14 conecta ao universo, onde a alma do Criador está acomodada e vive dentro dele. Agora que temos os fatos, não há espaço para a teologia, porque agora entendemos o princípio da criação. O maior problema é quanto tempo levará para o homem perceber. Ele fará isso em décadas ou séculos? Ou será que ele se iluminará para o conhecimento em um único momento e entenderá o processo da criação? Passo a passo, estamos abrindo a dimensão da conexão com os raios cósmicos, o mundo cósmico, e então você entenderá. Se você trouxer a dimensão de carbono 60, carbono 360 e o restante, então você entenderá que o corpo do homem é uma estrutura de diamante. Ele é criado pela interação dos campos dos carbonos. Um se conecta à dimensão física do corpo e o outro à dimensão física do universo. É por isso que você vê uma estrutura de diamante em sua pele. Você vê esses hexágonos e pentágonos e todas as formas que permitem que diferentes campos do universo sejam absorvidos pela camada intermediária da pele. A camada intermediária da pele é a separação e a conexão entre o mundo externo e as camadas internas dentro do corpo. E é por isso que vemos tantos problemas com condições psicossomáticas, onde essa camada intermediária é tocada. Um estado sólido é criado por meio das emoções, o que causa cincirrose, irritações na pele e outras condições. Se entrar nos pulmões, pode causar câncer e tudo mais. Explicamos a vocês o processo de como o homem é criado e não é na dimensão da fisicalidade deste planeta. No momento do nascimento, o homem está conectado ao universo, mas ele negou isso a si mesmo. Ele acha que só porque ele fecha os olhos para isso não existirá. Mas não é assim que funciona. Estamos negando isso há milhares e milhões de anos, e agora entendemos que é o nosso trabalho usar a emoção para alimentar e elevar a alma do homem, de modo que o homem se torne uma estrela no ponto de separação ou no que chamamos de morte. A alma do homem, quando decola da Terra para se tornar uma semente de estrela por meio da linha de comunicação do carbono 14 e da conexão com a comunidade universal. Aprendemos tanto nesse processo que nossos cientistas nos laboratórios da Fundação Cash estão montando um sistema para corresponder à alma do homem. Na sessão de junho e nas seguintes, gostaríamos de conectá-lo diretamente à alma do universo. Nós replicamos isso e temos o conhecimento e a compreensão para conseguir isso. Na verdade, isso já foi feito. Podemos criar as condições para tudo o que é necessário para conectar o homem ao universo e à alma de seu Criador. Está em nossas mãos, O homem só precisa acessar isso. Você matou para encontrar energia para elevar a sua alma. Agora você pode acessar esses sistemas e eles lhe darão essa energia para que você não precise mais matar por isso. Quando você acionar esse nível de energia dos campos magnéticos e plasmático na dimensão de plasma dentro de você, então você poderá transmutar em qualquer lugar. Nas próximas conferências internacionais apresentaremos esse sistema. Em Sunny, na Conferência da China, criamos uma sala para vocês entrarem nos campos. Nas conferências de Isfahan e Washington, levaremos a energia para que vocês possam sentir os campos e as emoções quando vocês entrarem na sala. Vocês farão parte disso. Eu me pergunto quantos dos que participarão dessas conferências se impedirão de entrar na sala, porque então vocês saberão exatamente onde vocês estão e o que vocês precisam fazer para trazer a mudança para si mesmos. Anos atrás, eu disse a vocês que muitos líderes mundiais se recusarão a entrar nesses sistemas, porque a alma sabe que há muita coisa errada. Então saberemos quem se juntará a nós nesse processo e quem foi elevado para passar para a próxima etapa. Todo o processo da criação é muito simples. Mas o homem não entendeu isso, e em vez disso, inventou muitas coisas como todas as ciências, teologia e tudo mais para acompanhar isso. Ele faz isso para encobrir sua ignorância e falta de conhecimento. E há aqueles que entenderam que vocês são ignorantes em relação a si mesmos e abusaram disso para o benefício próprio. Muitas pessoas disseram que o incidente da semana passada no Irã foi uma nuvem. Essa é a saída mais fácil. Dizem que desapareceu em uma nuvem e pronto. Mas a reação foi diferente. No Irã, mostramos como essa nuvem foi criada e como eles a criaram. Isso chegará às almas daqueles que criaram a condição do assassinato. Essas almas estão diretamente ligadas ao sofrimento dos filhos das vítimas. A vida mudará para eles. O mesmo acontece com aqueles que criam as guerras. Todos nós estamos conectados por meio do nitrogênio, do aminoácido e do carbono 14. Há o armazenamento de nitrogênio e ele precisa encontrar um equilíbrio. Então você entenderá como as coisas funcionam. Não existe uma corte de justiça de Den Haag. O equilíbrio dos campos é o Den Haag do homem. Não há tribunais para as almas. Tudo vem por meio das interações dos campos. É como quando você coloca um ímã em uma mesa cheia de ímãs e todos eles têm que encontrar sua posição uns com os outros. Eles fazem isso de acordo com a força que absorvem para encontrar sua posição. Quanto mais longe do centro você estiver, mais fraco você será. Você tem menos conexão. Para estar menos conectado e sofrer através da emoção da alma, então você entenderá como as coisas funcionam. E se você acha que está sofrendo quando o isolam e não o deixam ir a algum lugar, esse tipo de isolamento de estar longe da fonte na dimensão da alma é mais torturante até mesmo do que a dor física do que o homem experimenta hoje. Pense em como o aminoácido é criado. Temos que definir a conexão entre a energia universal e a dimensão física da energia local, como, por exemplo, o campo gravitacional e magnético da Terra. Não podemos criar aminoácido na superfície aberta da Lua. É impossível. Talvez seja possível em um laboratório. Tampouco é possível criar o aminoácido do homem na superfície aberta de Marte ou em qualquer outro lugar. O campo para isso não existe. Então você entende que a estrutura para a vida e fisicalidade do homem é exclusiva deste planeta. Ele encontrou uma maneira de se alimentar tanto por meio da dimensão física deste planeta quanto de energias universais de ordem superior e inferior, porque ele vive em ambas as dimensões. Depois de deixar a fisicalidade para trás, ele viajará pelo espaço até o novo destino para recomeçar a vida. A única coisa que estamos ensinando é que você pode controlar essa dimensão da fisicalidade por meio de suas emoções e que ela não precisa chegar ao ponto de separação total e morte da fisicalidade. Se você conseguir entender a emoção da fisicalidade e como ela está conectada à emoção da alma, você poderá criar uma transmutação para si mesmo e se manifestar em outra dimensão. De sua perspectiva e por meio de seus olhos, você pode se ver no corpo de um homem, mas verá outros em formas diferentes porque isso é ditado pelo ambiente do tempo, lugar e posição. Entenda que você não está sonhando. Você está realmente vivendo em ambas as dimensões da vida física neste planeta e da alma por meio da dimensão das energias do universo. Permitimos que vocês criassem essas condições nos sistemas enquanto usavam os fones de ouvido. Você chama isso de sonho e diz que você foi aqui e fez isso. Mas, na verdade, você fez isso. Mas foi na dimensão da energia da alma e não na dimensão da fisicalidade. Quando você aprender a equilibrar as duas emoções entre as duas metades do cérebro, da condição física e da alma do homem, então você será capaz de transmutar e transferir fisicamente. Vários buscadores de conhecimento conseguiram isso e estão aprendendo gradualmente a fazer isso sem uma conexão física com o sistema, porque agora eles estão conectados ao sistema continuamente. Então eles podem se conectar e se mover a qualquer momento. Em junho, tentaremos levá-los ao ponto de transmutação total para aqueles que estiverem prontos para isso. Pedimos a alguns de vocês que começassem a testar isso todos os dias, e muitos dizem que estão melhorando e entendendo mais. É preciso colocar a emoção da fisicalidade sob controle e subordinar a emoção da alma. Então, se você viaja com sua parceira e ou filhos, você tem que entender como equilibrar todos os hemisférios gêmeos de cada cérebro que viaja com você. Por exemplo, se você viajar apenas com sua parceira, então vocês dois terão um total de 4 hemisférios. E isso é o que chamamos de formação de uma gêmeosidade. Isso é o que chamamos de amantes gêmeos. E se você conseguir isso, poderá então adicionar 1000 almas para irem junto com você a um único lugar. Mas você precisa de algo que todos amem em comum, ou uma identidade comum. Por exemplo, se todos vocês amam o meio ambiente, eles chamam de vocês de dos verdes, né? E como todos vocês têm um denominador comum, vocês também terão um denominador comum na força da alma. Ou podemos usar nosso desejo comum de sermos um povo pacífico e todos queremos ser embaixadores da paz no universo. Isso tem que ser verdade para todos. Ninguém pode mentir sobre isso. Isso porque estamos falando de uma força de campo comum. Portanto, se você estiver mentindo, você não terá a força de campo correta e isso não vai funcionar. Você não vai conseguir criar isso em sua alma. Se pudermos fazer isso, poderemos viajar em grupos de pessoas que tenham o mesmo entendimento. É por isso que continuo explicando a vocês que na dimensão da alma não existe mentira. Porque se o campo não existe, então você não pode se conectar a ele, porque você não o nutriu. Você não trouxe a força do campo emocional para ser capaz de compartilhar com seu nitrogênio no aminoácido para reunir a força dos campos de paz em você. Você pode dizer que é um homem pacífico, mas por trás disso, você danifica e mata o máximo possível. Isso não funcionará porque você não foi capaz de armazenar isso no banco de nitrogênio, tanto da fisicalidade quanto do elo universal dentro da sua alma. Todo elo com sua alma da fisicalidade conecta a sua alma que está conectada tanto ao hidrogênio quanto ao carbono 14. No mundo da fisicalidade, você precisa de ar e água para manter a fisicalidade. Na dimensão da criação, na dimensão universal, você precisa da conexão com a alma do Criador por meio do hidrogênio e da alma da fisicalidade do universo, cuja linha de comunicação é o carbono 14. É o mesmo processo. Não há diferença. Estamos tentando incentivá-los a entender o processo da criação, a conexão entre eles, porque estamos caminhando agora para a transmutação. Estamos reunindo o conhecimento, a tecnologia e construindo sistemas muito rapidamente para realizar esse processo e promover a mudança. Queremos trazer uma nova dimensão em ciência e tecnologia. É isso que acontece em nosso corpo. O que eles chamam de fusão na ciência e na tecnologia atuais é um sonho que nunca se tornará realidade. Mas se você fizer a fusão na dimensão dos campos, o que já acontece em cada segundo em seu corpo, você adiciona e funde energias e produz o cálcio. Você também pode usar a mesma energia para produzir o ferro. Então, qual é a dificuldade de criar a fusão? Isso acontece bilhões de vezes a cada segundo em seu corpo. Mas o homem ainda trabalha no estado de gastar bilhões de dólares, criando enormes campos magnéticos que não funcionam no estado de matéria. Isso simplesmente não funciona. O conhecimento está todo conectado entre si. De um lado do fígado, estamos conectados à dimensão da fisicalidade por meio do carbono 12, e do outro lado do fígado, e por meio do nitrogênio, estamos conectados às linhas de energia universal, que chamamos de raios cósmicos, por meio do carbono 14. Isso é feito por meio do mesmo fígado. Os 20% dos alimentos que ingerimos criam as sementes para atrair energia por meio do nitrogênio, que se converte em energia para a fisicalidade ou se converte em linha de comunicação por meio do carbono 14 e a fonte de energia para a alma. Quando você encontrar a vida em qualquer lugar do universo, ela terá emoção e movimento. Ela terá uma combinação dos campos de seu ambiente naquela força de campo, que é um banco de armazenamento que está conectado aos campos do ambiente e aos campos do universo. É impossível que a vida exista apenas na energia física do ambiente. Não é suficiente. Mesmo que você coma uma montanha de comida todos os dias, isso pode ser suficiente para manter somente uma célula ou uma vida em funcionamento. A vida precisa da conexão com o banco do sistema universal de energia, que neste planeta está no nível do carbono 14, que é o nível do nitrogênio, porque o nitrogênio está disponível neste planeta para criar vida. É por isso que os gases ambientais no ar que respiramos têm 60 a 65% de nitrogênio e apenas 15 ou 16% de oxigênio. Respiramos principalmente nitrogênio, mas só pensamos no oxigênio, porque nunca entendemos que nitrogênio nos conecta continuamente ao ambiente da Terra e do Universo ao mesmo tempo. Sem os 65% do nitrogênio, não poderíamos existir. O homem nunca entendeu a ciência da criação, e por isso ele se prendeu ao oxigênio porque ele só está conectado à dimensão da fisicalidade do homem. Quando dormimos, o equilíbrio entre a taxa de respiração e a força do campo de nível do oxigênio se aproxima o suficiente para corresponder aos campos de isótopos do nitrogênio, e então nos conectamos à comunidade universal. É por isso que dormimos e sonhamos. Não se trata de um sonho. Estamos aproximando o nível dos campos da vida física neste planeta e os do universo. E então, nos conectamos. Agora entendemos por que sonhamos e qual é o processo. Agora deve estar claro para a maioria de vocês como vocês podem ir para esse campo de transmutação. Na próxima sessão de voo, controle não só a sua mente, mas também a sua respiração, para que você possa aproximar as linhas de energia da vida física e da vida universal. E então você será capaz de transmutar instantaneamente. É por isso que nessas sessões vemos vários buscadores de conhecimento dormirem e depois dizerem que foram a algum lugar. É porque eles já estão lá. Nós apenas criamos os campos para que eles façam o que quiserem. É por isso que desligamos seus microfones, mas deixamos nossos sistemas ligados, porque estamos alimentando vocês com a energia que lhes falta e para que vocês encontrem a elevação e a conexão entre o oxigênio e o nitrogênio. É a conexão com este planeta e com a comunidade universal por meio dos raios cósmicos. Na próxima vez que você participar das sessões, tente controlar a respiração. Assim você alinhará a dimensão física com as energias universais e veremos o quão rápido você pode percorrer a extensão do universo. Entenda que isso não é o que você chama de sonho. Isso está realmente acontecendo. Muitas vezes, em outros ensinamentos, eu expliquei a vocês como controlar o ritmo de sua respiração. Quando você controla o que você inspira, então você não precisa de comida. Se vocês se lembram do guru indiano que veio até nós na Itália, eu disse a ele que conhecia o truque dele. Agora vocês conhecem o truque. Quando você controla as conexões de campo do oxigênio por meio dos pulmões, então você traz as energias universais para alimentá-lo. Isso acontece por meio do nitrogênio no aminoácido. Isso acontece por meio do nitrogênio no aminoácido e da conexão do carbono 14 com a alma do homem. Então você entende que não há fim para a vida. Não há dia do julgamento. Você julga a si mesmo. E quando você chegar a esse ponto, você descobrirá que precisa ter um coração puro, o que significa que a fisicalidade não carrega nenhuma mancha de matança, destruição, divisão e tudo mais. É você quem decide quando quer se conectar à sua alma por meio da emoção, ou você permanece na emoção da fisicalidade. O ensinamento de hoje deve ser como um sopro de ar fresco para aqueles que estavam tentando sinceramente descobrir como transmutar e viajar e o que precisam entender para fazer esse processo. Eu lhes dei a chave de ouro para poderem viver em ambas as dimensões da fisicalidade e da comunidade universal. Então você pode decidir se quer mudar sua respiração e permanecer na dimensão da fisicalidade ou usar sua respiração para aproximar a dimensão física da energia universal que está ligada ao carbono 14 por meio do nitrogênio. Então você pode viajar pela extensão do universo e, por meio de sua emoção, controlar tudo. É assim a simplicidade da vida no universo. O homem é que não entendeu isso, ou tornou tudo muito difícil para si mesmo, e então permitiu os abusos da fisicalidade e não entendendo assim a ciência da criação. Esse tipo de ciência é simples e consiste principalmente na compreensão dos fatos. Quer você viaje pela extensão do universo ou dentro deste planeta, você faz isso entendendo como mudar e controlar sua emoção e a dimensão de conexão por meio de sua respiração. Ao fazer isso, você realmente controla o nível de nitrogênio e não o nível de oxigênio. Quando você domina isso, você pode aprender qualquer idioma instantaneamente. No momento em que você quiser falar chinês, você saberá, assim como francês e os demais. Você faz isso por meio da emoção do amor e da emoção de pertencer ao lugar em que você está. Quando você entender isso de forma mais profunda, você entenderá que você precisa da essência dos campos do universo, até mesmo para criar um câncer. E então você entenderá o que significa psicossomático, porque os campos das energias universais e os campos do estado da matéria deste planeta, a inércia e esse campo gravitacional, não se combinam por meio da emoção. É assim que se forma a estrela, ou a semente do câncer, das doenças, das perturbações emocionais e do restante dos problemas. Agora deve estar claro para a maioria de vocês como se conectar para fazer a transmutação. E aqueles que não conseguiram, agora devem entender por que não conseguiram se conectar. Se você mudar seu padrão de respiração e com isso mudar sua emoção, você será capaz de transmutar. Se você entender isso, em um minuto você pode ter um câncer e no segundo seguinte o câncer desaparece. O mesmo acontece com a doença de Alzheimer, porque você pode usar a energia dos campos universais por meio dos raios cósmicos, o nitrogênio do corpo e as emoções que estão conectadas a esse campo para mudar, reparar, equilibrar e eliminar os bloqueios do campo energético na comunidade universal do corpo do homem. Espero que vocês, buscadores de conhecimento que estão nesse processo, entendam. Não se sentem e pensem sobre isso. Em vez disso, assumam o controle da fisicalidade por meio da respiração. Você pode equilibrar o nível de energia do nitrogênio que retira do ambiente com o carbono 14 do universo. Então você transmutará instantaneamente. E como você ainda está na dimensão da emoção, você pode decidir para onde ir. Você pode ir para a casa ao lado ou para o jardim e se juntar à sua parceira ou se juntar a ela em outro planeta. Você pode ir e voltar de outro planeta porque você ainda está ancorado pelo campo de energia do nitrogênio deste planeta. O cohen, ou aminoácido, é a sua âncora. Quando você entende, não há espaço para teologia. Então, usando o mesmo processo, e se você conseguiu viajar através do nitrogênio, usando o mesmo processo de um hidrogênio do cohen, e foi capaz de encontrar uma força correspondente a ele, então você pode se conectar à alma do Criador. Esse é o segredo para alcançar o Criador por você mesmo. Você não precisa de nenhum intermediário, porque o hidrogênio no cohen do corpo do homem, na estrutura do campo magnético cósmico do corpo, tem a mesma essência e força que a alma do Criador. Algumas nunca tomam a dimensão da fisicalidade da vida deste planeta. Elas vão direto para o Criador. É por isso que tenho ensinado sobre a criação das crianças da alma. Elas não se envolvem com a dimensão da fisicalidade porque podem se comunicar e se deslocar diretamente por ambas as dimensões, da alma e da fisicalidade. O Sr. Cash resume como o corpo é criado. As duas dimensões, do óvulo e do espermatozoide, são reunidas na interação sexual do ser humano, o que leva à criação da alma. Essa alma interage com a energia recebida pelas linhas de conexões universais, raios cósmicos carbono 14, e cria a fisicalidade por meio da interação com o útero físico da mãe, o que dá à criança sua forma e cor ancestrais quando ela nasce. E então, quando ela sai do útero e por meio da interação com os campos do ambiente da Terra, ela adquire suas duas pernas e dois braços. A forma física da criança vem dos campos da emoção da mãe e do pai que vieram através do útero. É assim que a dimensão da fisicalidade é criada. As crianças da alma serão criadas de forma totalmente diferente. Mas você as verá da maneira que quiser que elas pareçam, e os outros as verão da maneira que eles quiserem que elas pareçam. Elas poderão se transmutar com muita facilidade, pois elas são criadas primeiro a partir das energias da alma do universo e depois criam a fisicalidade por meio do cohen e dos campos do planeta. Hoje explicamos muitos mistérios que não podiam ser explicados antes. Os cientistas do homem levarão centenas de anos até mesmo para entender o ensinamento de hoje, se é que algum dia o entenderão. E os buscadores de conhecimento já entenderam e alcançaram a posição de serem capazes de se encontrar com o Criador por sua própria vontade. E você não precisa de nenhum profeta. É por isso que eu digo que a Fundação Cash não é uma organização religiosa, mas científica. Ela mostra a você a ciência da criação. Então você decide como quer se conectar a quem quer que seja, a sua amante, a seu criador, a seu cão, a outro sistema ou a outra posição no universo. Como disse Maomé, nós lhe demos todo o presente, o brocado da vida do Criador para você. É a sua ignorância que o impede de alcançar a compreensão da totalidade. Vamos fazer um intervalo e, quando voltarmos, espero que alguns de vocês tenham sido iluminados para alcançar a posição e a dimensão. Tente entender o que você respira e que você precisa mais do nitrogênio do que do oxigênio. Se você reunir uma quantidade suficiente dele, você poderá se conectar aos campos do carbono 14 do universo. Então você poderá viajar por meio de sua alma e fazer a transmutação. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 540. Muitos detalhes sobre a Conferência Iraniana Isfahan. A data preliminar é 16 de novembro e você pode se registrar no site da Fundação Cash. O programa espacial da Fundação Cash Mostrar o Voo e Movimento será feito em conjunto com as autoridades iranianas e convidaremos dignitários de todo o mundo. Será a primeira vez que essa tecnologia será mostrada no mundo. Pessoas científicas e governamentais apropriadas estarão presentes. Entendo o código de vestimenta. As mulheres só precisarão levar um lenço para cobrir a cabeça de forma decente e então não haverá problemas ou outras restrições, a menos que você infrinja o código, o que seria uma conduta inaceitável. Esta será a primeira vez que o processo de voo e movimento será mostrado em público usando a tecnologia do plasma. Não haverá mais queima de combustível ou ímãs espalhados por todo lugar. Sabemos que muitos governos estão processando esse tipo de sistema e tentando chegar a esse ponto. Será um presente da nação iraniana e compartilharemos o conhecimento. Você não precisará mais adivinhar se os OVNIs existem ou não, porque você fará parte do sistema. Você verá o avanço progressivo do conhecimento da humanidade. Teremos mais algumas surpresas para vocês em Isfahan, surpresas que mudarão o mundo da ciência e levarão à próxima etapa. Elas mudarão todo o curso da humanidade. Precisamos combinar com as autoridades iranianas o que podemos levar para o Irã para mostrar e levar de volta. Da mesma forma que fizemos na China. Se as autoridades iranianas quiserem acrescentar e compartilhar tecnologias adicionais que elas mesmas obtiveram por meio do mesmo processo, a decisão será deles. Convidamos líderes mundiais e líderes militares de todos os comandos para estarem no Irã para essa demonstração. Isso terá que ser organizado por meio dos canais diplomáticos e militares, e isso não tem nada a ver com a Fundação Cash. Como temos compartilhado conhecimento com vocês e com os governos, desta vez ambos estarão presentes para testemunhar a evolução e a mudança na ciência e na tecnologia. Você pode ter pensado que o carro voador foi criado para mudar a estrutura deste planeta. Na verdade, ele é uma versão em miniatura de sua nave espacial e serve para o desenvolvimento espacial. Ele se move ao longo da superfície do planeta para que você não precise de estradas, poeira e tudo mais. Você paira sobre o solo e escolhe a distância do solo por meio dos campos gravitacionais e magnéticos do planeta. Quando mostrarmos os novos carros de plasma, não será para mudar a indústria automobilística deste planeta, mas para mostrar o novo método de viajar e explorar o espaço. Também mostraremos novas tecnologias no Irã. Como costumamos fazer nas conferências da Fundação Cash, se você já esteve conosco no passado, não há discursos e palestrantes. Em vez disso, quando você está lá, você faz parte da tecnologia. Você está envolvido em cada segundo da discussão e da tecnologia. Reserve e conclua sua inscrição. O preço da conferência no Irã é de 7.500 euros para os buscadores de conhecimento e a taxa corporativa é de 20 mil euros. Você não pode transferir o seu ingresso para outra pessoa. Você mesmo precisa participar. Isso é o que prometemos que faríamos em 2024. Tentaremos cumprir nossa promessa na Conferência do Irã e esperamos que tudo corra bem. Viajaremos todos juntos para o Irã e sairemos juntos. Espera-se que os buscadores de conhecimento entendam e sigam as regras e o ethos da Fundação Cash, que é pensar o bem, falar o bem e fazer o bem. Isso lhe trará uma nova dimensão e você sentirá a beleza e a hospitalidade da nação iraniana. Se o tempo permitir e a situação mudar, convidaremos cientistas de todas as nações para vir e entender a nova tecnologia e estar lá. É um presente para a humanidade e a razão pela qual trouxemos o conhecimento. Muito provavelmente mostraremos o controle da espaçonave através da mente, porque a tecnologia chegou ao ponto de entrega. Não queremos ter o mesmo problema que tivemos em Eindhoven, na Holanda, quando estávamos prestes a mostrar o carro voador, e por isso então pediremos às autoridades iranianas que nos concedam uma licença para pilotar o carro antes de chegarmos. Queremos permissão para poder entregar e mostrar a tecnologia sem restrições. Manteremos nossa promessa e esperamos que tudo corra bem e nada mude. Então nos encontraremos todos no dia 16 de novembro, na bela cidade de Isfahan, de onde vieram meus ancestrais. Espero que o conhecimento do homem avance para a próxima etapa. Tenho certeza de que mostraremos mais coisas a vocês. Acho que todos nós estávamos esperando por esse evento e espero que possamos concluir isso. Haverá muito mais para ver e aprender na Conferência de Isfahan e, a partir disso, a Conferência de Washington reunirá a humanidade de uma maneira diferente. Para aqueles que estão organizando ensinamentos por conta própria, tenham muito cuidado com quem está organizando e com quem participa, pois aparentemente a comunidade italiana, enfrentou um grande problema ao tentar fazer isso. O sistema deles está sendo abusado por outros. Ele foi infiltrado por diferentes organizações para esse fim. Aqui um buscador de conhecimento diz que está impaciente com as unidades da cabeça e se pergunta quando elas serão enviadas. O Sr. Cash diz que várias delas serão enviadas na próxima semana. O problema que temos com o desenvolvimento é que os sistemas continuam sendo atualizados. É o primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Esses sistemas são muito trabalhosos de se fazer. Além disso, eles encontraram uma solução para o problema do recipiente para os materiais de raios cósmicos. Outro problema é que tudo isso é para o desenvolvimento e o Sr. Cash ele retira algumas unidades da linha de produção quando ele precisa delas. Portanto, isso atrasa o envio porque os números são menores. Pergunta para o Sr. Cash: o que você disse sobre o nitrogênio foi especificamente para o planeta Terra, certo? O Sr. Cash responde: de certa forma, sim. Pergunta para o Sr. Cash: quando deixarmos a fisicalidade, vamos nos lembrar desses ensinamentos? Sr. Cash responde: eles estão arraigados na alma do homem, como uma informação de campo. É da mesma forma que você carregará o restante do conhecimento do universo. Então, quando você chegar a algum lugar, você o terá com você. Nada será perdido. O RNA mantém um registro da vida do homem. O DNA mantém um registro das mudanças na fisicalidade desde o momento em que o primeiro homem foi criado. Na dimensão da alma, é a mesma coisa. Tudo no universo está dentro da alma do homem, porque é uma estrutura universal e não terrestre. Você tem que aprender a criar a emoção e decidir como acessar isso. É a mesma estrutura de RNA, o registro de todos os eventos do universo, além do conhecimento do qual tudo foi compartilhado. Toda criatura no universo está conectada e compartilha o conhecimento com ele. Mas você tem que saber como acessá-lo sempre que precisar, com suas emoções. Pergunta para o Sr. Cash: é no dia do julgamento que o RNA será revelado? O Sr. Cash responde: o dia do julgamento é quando você decide julgar a si mesmo. Não é preciso esperar o fim da vida para fazer isso. O buscador de conhecimento diz: bem, nós fazemos isso quase todos os dias. O Sr. Cash responde: sim, mas depende do que, como e de que maneira você faz isso. Julgamos ou decidimos por nós mesmos como vamos nos comportar hoje. Vamos ser cruéis ou amáveis hoje? Julgamos a nós mesmos se hoje seremos desagradáveis. Então, o que acontecerá com nossa alma e quanto vamos perder disso? Decidimos isso diariamente. Buscadora de conhecimento aqui diz: seria bom ter um dia do julgamento para aqueles que fazem coisas erradas, mas não podemos fazer nada a respeito. Sr. Cash responde: julgamos a nós mesmos e outras pessoas também nos julgam. Mas então chegamos ao ponto em que nossa própria alma julga nossa conduta. Funciona da mesma forma. Nós decidimos como nos julgamos. Algumas pessoas acham que estão acima de qualquer julgamento e que podem se safar com o que quiserem, porque podem esconder isso. Mas se você se conscientizar de como suas ações o afetam, então você não precisará de todas essas lições que a vida está tentando lhe ensinar. Você decide por si mesmo mudar sua vida. Fazemos isso em nossa vida pessoal quando mudamos nossa conduta depois de aprender nossas lições. Se esperarmos pela morte, seremos forçados a passar por tudo isso, porque nunca tivemos tempo para nos julgar e nos corrigir durante a vida. O julgamento é feito por nossa alma por meio dos campos que ela absorveu durante a vida. Se esperarmos pela morte, será tarde demais e seremos forçados a testemunhar isso. Todos nós sabemos como isso acontece. Aqui o Sr. Cash conta sua história pessoal de como ele aceitou sua missão na vida. Ele diz: "Eu sabia desde muito jovem qual seria o meu destino, mas não conseguia aceitá-lo. Era impossível aceitá-lo porque eu estava muito verde ainda e não tinha experiência de vida suficiente. Como eu sabia como decifrar o código, eu pude atrasar o processo. E então fiz isso novamente 10 anos depois. Quando chegou a hora, eu ainda não tinha experiência suficiente e quebrei o código novamente. Mas na terceira vez, não consegui me safar. Portanto, sabemos quais são as consequências de nossas ações." Esta semana, na Arena Internacional, vimos como as pessoas que elegemos criam o caos para nós. A decisão foi tomada pela Corte Internacional de Justiça em Den Haag, mas as pessoas acham que podem se safar. No entanto, o dia do julgamento chegará. Por outro lado, se esperarmos até o momento da morte, quando a alma da fisicalidade concordar com a alma do homem que é hora de entregar o controle, então será tarde demais para nos julgarmos, porque a transferência de energia se acumulou durante toda a nossa vida. Cada etapa de nossa vida está conectada à etapa seguinte. Portanto, temos que nos julgar e viver corretamente no caminho. Pergunta para o Sr. Cash. Durante a última sessão de voo de sexta-feira, retornei algumas vezes e não sabia mais onde estava. Ficou apenas uma sensação agradável em mim. O que eu posso fazer para não perder as impressões visuais e poder transmiti-las a outros buscadores de conhecimento? Sr. Cash responde: "A sessão da semana passada foi preparada deliberadamente para, em uma parte, elevar sua alma da fisicalidade e, em outra parte, a alma. E então, na última parte da sessão, juntamos as duas para que a alma e a alma da fisicalidade se tornassem uma única entidade. Criamos um sistema que pode fazer isso. Na semana passada, no início da sessão, você viu duas linhas sendo ativadas. Depois, mais tarde, dois números diferentes foram ligados e os dois primeiros foram desligados. Na última, todas as quatro linhas estavam conectadas. Podemos controlar a elevação da alma da fisicalidade, da alma do homem, cada uma por si, então podemos fazer com que a alma e a alma da fisicalidade trabalhem juntas como uma única entidade. Porque você está fisicamente aqui e sua alma também está aqui. Cada um deles lhe dá um sentimento diferente, uma emoção diferente e uma visão diferente do que você decidiu. Na sessão de junho, será uma estrutura muito mais complexa que terá como alvo direto a elevação da alma. De certa forma, não se trata de elevação, mas de conexão com o ponto de destino. E você não precisa necessariamente se manifestar na dimensão física, mas você pode ver a si mesmo e o ambiente ao seu redor. Você faz isso em uma dimensão física que seu cérebro traduz em uma manifestação física de uma pessoa, um gato, um alienígena ou uma peça de mobília. Talvez seja a hora de discutir algo que nunca discutimos antes. Quando você está conectado à dimensão da estrutura física do cérebro, você ainda pode ver e ouvir coisas. Mas quando você passa a compreender a transmutação por meio da alma, então você sente as coisas. A manifestação do sentimento é diferente da manifestação visual. Sua alma não tem os olhos físicos do homem para ver a dimensão da fisicalidade. Ela vê o homem na dimensão da força de sua alma. Em outras palavras, podemos sentir que esse cara é gentil, generoso, comunicativo, ou que é amoroso e o resto. Sentimos a interação. No entanto, com apenas a fisicalidade, só vemos as coisas. Quando você começar a transmutar, você começará a sentir as coisas e a emoção das coisas. Há uma linha muito tênue entre essas duas. Você não se lembrará de nada, mas você passará por todo o ciclo. Mais tarde, você sempre pode voltar à memória, até mesmo dizendo: "Quero voltar para onde eu estava." E você irá instantaneamente para lá. Testamos isso com aqueles de vocês que vieram a Lins e os transferimos instantaneamente, porque isso está na dimensão dos campos. É por isso que controlamos os campos nas unidades de visão. Quando você veio a Lins, você viu reatores pendurados em todos os lugares, mas na sua casa não há nenhum reator. Na sessão de junho, queremos que você traga um par extra de fones de ouvido para que você tenha um total de 4 peças no ouvido. Porque queremos conectar sua alma e sua emoção. E configuraremos o sistema dessa forma. Não compareça à sessão de junho se você não tiver 2 fones de ouvido. Ou você pode se conectar com 2 telefones celulares, mas você precisa ter fones de ouvido com microfone. Ou pode usar um divisor que possa conectar os 2 fones de ouvido e microfone em uma conexão só. Dessa forma, podemos conectar e desconectar você. A transmutação será muito mais fácil. No início da sessão, ensinaremos a vocês como controlar a respiração e as emoções e como entrar na fase de transmutação. Então, em julho, agosto e setembro, haverá desenvolvimentos contínuos em direção à transmutação. Será interessante se aqueles que participarem da sessão mensal de voo também se juntarem a nós no Irã. Não haverá portas na sala especial da conferência para o voo. Você terá que se transmutar para essa sala de voo. Não haverá escotilhas para entrar. Será interessante como você se manifestará dentro da sala. Essas coisas precisam ser aprendidas aos poucos, para que possamos assim eliminar o medo e a mágica, e isso se tornará a realidade da ciência. Em nenhum lugar do universo são usadas portas, fechaduras ou interfones. Você atravessa a parede transferindo sua energia. Então, qual é a utilidade de ter uma porta? Nas patentes, colocamos algo sobre construção e como criamos lacunas nas estruturas para que você passe por elas sem mudança de fisicalidade ou necessidade de compreensão. Mas precisamos começar a trazer as mudanças. Pergunta para o Sr. Cash. As enormes manchas solares que atingem a Terra estão tentando ajudar os lunáticos a não iniciar a Terceira Guerra Mundial nos enviando boa energia? Sr. Cash responde. Você pode interpretar da maneira que você quiser. Mas não se esqueça de que o Sol ele tem uma alma para o sistema solar e ele sabe o que fazer. Nós atraímos algum desses campos porque criamos as condições para isso. Pergunta ao Sr. Cash. Sr. Cash já ouviu falar de Walter Russell? E o que acha do seu trabalho sobre luz, matéria e movimento? O Sr. Cash responde. Na verdade, não. Talvez eu tenha ouvido falar, mas não me lembro. Aqui o Rick diz. O trabalho dele surgiu recentemente com a tabela de elementos em particular. Ele tem uma espécie de espiral ascendente e descendente, diferentes maneiras de escrever a tabela de elementos. Pergunta para o Sr. Cash. Durante a transmutação, a Terra estava em minha consciência, mas tive a impressão de que a Terra parou de girar. Como isso se relaciona à ausência de tempo e espaço? Sr. Cash responde. Como eu sempre digo, não estava lá para ver tudo isso para explicar. Isso é algo pelo qual você passou e você encontrará a resposta e a compartilhará conosco. Porque você criou a condição para estar lá. Na última conferência que tivemos em Viena, o buscador de conhecimento veio e foi capaz de controlar os campos de nossos sistemas. Ele conseguiu parar a rotação deles. Podemos criar um estado mental para estar no nível da matéria e interagir com ela. A interação pode se dar por escolha, acidente ou podemos criar deliberadamente determinadas condições. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é a diferença entre um raio e um plasma? E os próprios raios são plasmas? E um único raio pode criar um plasma? Sr. Cash responde. O único raio do Criador cria o plasma do Únicos. Então, sim, ele cria. A imagem no verso do livro 3 mostra pequenos fragmentos saindo dos raios e esses fragmentos interagem uns com os outros. Um raio plasmático viaja na mídia do universo, que sempre tem diferentes forças de campo. Ele mantém sua estrutura por meio da interação desses campos, não importa quão fortes ou fracos eles sejam. Quando começamos com um raio, ele interage com o seu ambiente e cria um campo, e os raios e os campos que interagem com o seu ambiente criam um plasma, porque é mais de. Foi assim que nos tornamos parte da essência da criação do Criador. A criação começou com um raio e tudo isso veio de sua interação com o ambiente. É como colocar uma faca em um amolador e ver todas aquelas pequenas faíscas saindo dali. Essas faíscas interagem entre si e com outras coisas e gradualmente criam campos e os campos interagem com o ambiente e com elas mesmas e criam plasmas. Isso depende do tamanho da força e da forma dos campos. Aqui o Rick exibe o vídeo de dois raios interagindo no espaço e transformando em um plasma. Esse é o vídeo original que a Fundação Cash mostrou sobre a criação do plasma. E ele pede que o Sr. Cash comente se está correto ou não, pelo menos no que diz respeito ao fato de os raios magnéticos se transformarem em plasma. Sr. Cash responde: o que está faltando nesse vídeo é que ele não mostra os pequenos raios fragmentados que se desprendem dos raios principais e todas as interações que acontecem enquanto eles viajam pelo espaço. Todos esses raios continuam a interagir uns com os outros. Não é uma linha reta limpa como você vê no vídeo. Há pedaços interagindo com outros pedaços. Isso está mostrando apenas uma condição ideal. Há muitas interações acontecendo enquanto ele viaja até o ponto em que o plasma é criado e eles criam suas próprias interações e seus próprios plasmas. Ele vem como um único raio, mas cria um campo próprio. E quando esses plasmas são criados em torno dele, eles próprios interagem com a energia do ambiente dos outros plasmas e criam um campo na dimensão da criação do universo. Aqui o Rick mostra uma versão modificada desse vídeo que ele fez, na qual ele mostra o que acontece depois que o plasma é formado. Pode ser um próton, ou um elétron, uma estrela ou um sol. E então temos os plasmas livres entre as duas, três ou mais entidades. E o Sr. Cash aqui diz: em nossas unidades espaciais, que mostrarão o voo e o movimento, não temos reatores físicos. Criamos campos e então criamos lacunas espaciais entre eles de acordo com seus campos. Então um deles se torna o alimentador dos outros. Então há uma posição central de força de campo para essa interação coletiva, que interage com o campo da Terra e cria dimensão e direção. Aqui um adendo. O que eu entendi desse parágrafo é que se uma espaçonave estiver viajando perto dos campos da Terra e por acidente corresponder a uma das forças de campo dos elementos desse planeta, ela poderá se solidificar nesse elemento e cair na superfície da Terra. Ele disse, Sr. Cash, que já encontramos objetos como esse na Terra, mas não entendemos o que eles são. Ele comparou isso com um vídeo de dois campos interagindo para se tornar um plasma. Mas nesse caso, ele se tornaria um estado de matéria sólida. Poderíamos estar pegando uma pedra enorme pensando que é apenas uma pedra, quando na verdade é uma nave espacial do universo com todos os seus passageiros ainda dentro. O Sr. Cash disse que conhecemos essa tecnologia e já vimos isso nos últimos anos. Vimos a mesma coisa nos últimos anos durante o vírus. Houve uma mudança nas condições do ar que respiramos e o nitrogênio e a estrutura dos pulmões tornaram-se iguais ao campo magnético do plasma de cálcio. E vimos a calcificação dos pulmões. Também vimos isso no cérebro. Ele se calcificou porque sua força de campo se tornou igual à do cálcio. Essa mesma coisa pode acontecer em viagens espaciais. Tenho certeza de que no futuro, quando viajarmos fisicamente na dimensão espacial e mesmo com a dimensão da alma, poderemos ser atingidos pelo equilíbrio dos campos com a inércia de um estado de matéria em uma determinada posição no espaço. Então podemos nos transformar em um estado sólido, que pode ser uma pedra, gelo ou o que quer que seja. No futuro saberemos qual é a força de conversão para determinados ambientes e então não tocaremos neles. Vi alguns exemplos disso nas mídias sociais e eu dou risada porque as pessoas não entendem o que estão vendo. Certamente é uma vida, e poderia até ser uma vida humana, em que a alma da fisicalidade e a alma do homem se tocam nessa força e, por meio da inércia do tempo, do lugar e da posição, ela se transformou em uma pedra. Esse é o processo que acontece. Criamos essa força de campo da inércia da matéria e, se ela estiver na força de campo correta, manifestamos esse estado de matéria e nos tornamos isso. Por meio desse mesmo processo, a vida começa em muitos lugares no universo. É assim que até mesmo o óvulo e o espermatozoide levam à criação da vida no útero da mãe. O útero tem seus próprios campos magnéticos que determinam a maneira como ele cria as condições para a vida da criança. Ele é estruturado de acordo com a memória do RNA. E nessa posição ele cria os campos de força corretos para permitir a solidificação do cálcio para se tornar os ossos, a pele, os pulmões, o fígado e tudo mais. E ele interage com outros campos para criar determinados tecidos. É por isso que o cálcio está em todas as células do corpo. O cálcio fornece a base sólida da semente de cada célula e então as forças do campo para as diferentes partes do corpo determinam se ela se tornará uma célula do coração, do fígado ou de qualquer outra coisa. O ambiente do útero determina quando uma célula se tornará parte do osso, que é necessário para a sobrevivência neste planeta. Como a mãe tem a mesma estrutura para viver na Terra, quando a criança sair, ela também continuará vivendo neste planeta e não morrerá no momento do nascimento. Porque parcialmente a criança está conectada ao cálcio, então ela terá a mesma estrutura óssea quando nascer e carregará os mesmos tecidos. É pré-definido e, além disso, as emoções vêm da mãe, onde a força do campo vem do ambiente da Terra, que ditou o que o útero da mãe pode criar. Ao entender isso de forma mais profunda, podemos até dizer por que as características da criança se parecem com a mãe e o pai e qual é a conexão entre nossas características e nossos ancestrais. Isso se deve ao fato de o útero ter criado esse campo. O DNA não tem nada a ver com o tipo de vida que criaremos. E nesse estágio, o RNA também não tem nada a ver com isso. Ele depende do útero da mãe, juntamente com as interações de campo do pai ou do criador, e da sociedade, decide que vida pode surgir por meio desse corpo e das características da criança no útero da mãe. Se você pudesse tirar um útero de uma mulher chinesa e transferi-lo para uma mulher europeia na Europa, e ela desse à luz a criança, ela teria a mesma forma de um europeu, embora o pai e a mãe fossem chineses. Isso se deve ao fato de que é o útero que cria as condições para a vida nesse ambiente, e por causa da inércia de estar na Europa e da emoção do ambiente. Ele pode carregar consigo os campos das emoções do próprio útero. Um dia a ciência provará que estamos certos, porque já vimos isso. Já vimos isso acontecer. Os cientistas dizem que foi por causa do RNA, mas não há RNA. Hoje eles podem colocar um óvulo em uma mãe de barriga de aluguel. E se um homem puder desenvolver o próximo estágio e conseguir transferir o útero? Então, o óvulo e esperma de pais chineses em útero europeu dariam origem a uma criança de aparência europeia, porque isso é ditado pelo útero. É a conexão da força do campo na manifestação. A concepção e o nascimento de uma criança no útero de uma mãe é como uma transmutação. A energia da emoção da mãe é transferida para a criança por meio de outros fatores que a conectam ao ambiente. Somos criados por meio da transmutação, mas depois nos esquecemos disso, porque faz parte do que estamos acostumados. Uma beleza da criação é como uma mãe pode amamentar uma criança por até 2 anos e depois, de repente, ela se separa e nunca mais faz isso. A criança não tenta mamar novamente. Se você perguntar à criança em uma idade jovem se ela foi amamentada, ela negará, porque isso foi apagado da memória, não é mais necessário. Portanto, ela não precisa carregar essa informação. Porém, mais tarde, quando ela tiver cerca de 7 anos de idade e começar a reconhecer que outras pessoas estão sendo amamentadas, ela dirá a si mesma: "Ah, eu também fui amamentada." E é assim que as crianças ficam sabendo disso. Nós fazemos o mesmo. Negamos a existência de nossa própria alma. É o mesmo que uma criança negar que foi amamentada. Decidimos seguir esse caminho, mas precisamos nos conscientizar e despertar para a verdade do que isso realmente é. Pergunta para o Sr. Cash. Ultimamente, para a maioria das pessoas que fazem um copo uma vida, o gancho que se forma é quase todo de cor azul clara. Por quê? Houve alguma mudança no planeta ou no ar? Esses ganchos poderiam ser usados como se fossem de um copo uma vida, normalmente? Sr. Cash responde: sim, você pode usá-los. A cor vem de sua emoção, porque você o criou. Em segundo lugar, tomamos consciência da força dos campos, por isso criamos o copo da vida, e agora não vemos necessidade dele. Ele transfere energia por meio de sua conexão com ele. Você é quem o usa e está conectado por meio dos campos de energia. Pergunta ao Sr. Cash: você pode explicar melhor o processo de respiração para transmutação? Sr. Cash responde. Tentaremos ensinar isso na sessão de voo deste mês. Muitos de vocês já passaram por isso porque alguns disseram que quando transmutaram, sentiram a emoção e os batimentos cardíacos mudarem, e que a sensação também era diferente. Agora você precisa entender como fazer a respiração. Podemos ver isso em nossos instrumentos durante as sessões. Quando todos vocês se harmonizarem em um só, será muito mais fácil passar pela transmutação. E desta vez, espero que muitos de vocês sintam a transmutação completa, pois vocês terão ambos. É hora de assumir essa posição. Mas não se esqueça de que sua alma não respira. Portanto, a respiração é apenas para combinar a fisicalidade com a sua alma. Mas a alma tem um batimento cardíaco, assim como o homem. E você precisa entender como conectar isso também. Pergunta para o Sr. Cash. Sr. Cash, às vezes o senhor coloca lágrimas em nossos olhos e muitas vezes coloca um sorriso em nosso rosto. O senhor nos preparou sobre a alma há muito tempo quando disse que deveríamos ir ao cemitério e olhar perto de onde as pessoas estão enterradas e ver que tipo de pedras estão ao redor e de que cores são. E então entenderemos que tipo de alma essa pessoa tem. O Sr. Cash diz, sim? Recentemente o Sr. Cash teve o prazer ou a oportunidade de ir a um cemitério. Ele viu um espaço embaixo de uma lápide e disseram que aqueles túmulos estão vazios e serão transferidos para quem os comprar. As pessoas compram os túmulos antes de morrer. Ele achou que essa era uma maneira estranha de fazer isso. Esse túmulo em particular pertencia originalmente a outra pessoa e os novos proprietários o usarão no futuro. Ele disse que era muito estranho ver como eram as emoções do cemitério. O que estamos vendo? Podemos ver através da estrutura da alma sobre as pessoas que foram enterradas lá antes? Elas se julgam por meio de sua própria alma. Podemos sentir a emoção do tempo e do espaço da alma da fisicalidade como ela se vê. Pergunta para o Sr. Cash. Foram certos tipos de energias que criaram as diferentes cores nas pedras? Das lápides? Sr. Cash responde. É possível. É como interagimos com elas. Podemos sentir a dimensão do cemitério quando entramos nele. No ano passado, fui a um cemitério quando estava em Manchester. Fui ver o túmulo de meus pais e de meu irmão. Havia um túmulo a cerca de 30 metros de distância e era o único por perto que tinha cogumelos brancos venenosos crescendo em cima dele. Isso mostra o que a alma por baixo está carregando. Eu sabia de quem era o túmulo, então entendi tudo sobre isso e era condizente com a pessoa. O que está embaixo traz esse veneno para cima. A pessoa enterrada ali era extremamente desonesta e nociva, e até mesmo em sua morte, ela está criando cogumelos venenosos. O Sr. Cash explicou novamente o seu trabalho no interior da Mongólia com autoridades agrícolas chinesas e para ajudar com o problema da água salgada perto do topo do solo e da água doce logo abaixo. Eles não conseguem cultivar boas plantações com muito sal. Você pode ver os desenhos nessa aula que o Sr. Cash fez. Há 30 centímetros de sal e alcalino logo abaixo da superfície e logo abaixo há cerca de 40 centímetros de água doce. Ele disse que eles não podem mudar essa condição porque esses parâmetros foram criados há milhões de anos quando a paisagem foi formada ali. Os parâmetros abaixo interagem com as camadas acima e isso permite que o planeta capture sal e cálcio ou cal. E é por isso que a camada de sal está lá. É a mesma situação com o túmulo. Quando você coloca a alma errada embaixo, você obtém as condições para o crescimento de cogumelos venenosos em cima. Olhando para o que está em cima, você pode dizer o que está enterrado embaixo. O Sr. Cash explicou aos oficiais que eles precisam mudar o ambiente acima, pois eles não podem fazer nada com o que já está embaixo. Mesmo com o alto teor de sal nessa terra, ela cultiva as frutas mais doces. Alguns de vocês que fizeram gans viram isso, mas não perceberam o que estavam vendo. Pergunta ao Sr. Cash. No artigo sobre buracos negros que o Sr. Cash enviou à Royal Astronomical Society do Reino Unido, ele mencionou que os buracos negros não deveriam ser chamados de buraco negro. O nome mais apropriado seria Zubin, que é um antigo nome ariano que significa uma flecha com duas cabeças. Minha pergunta é, a palavra Zubin tem algum outro significado além do nome de flecha? Ela tem o significado de trazer nova vida? Sr. Cash responde. Depende de como você interpreta isso. Nos tempos antigos, isso com as duas cabeças de flecha era um sinal de equilíbrio. E as duas cabeças de flecha criavam dois caracteres, características diferentes. Tem um significado diferente. É incrível como as pessoas com esse nome realmente têm essas características. É muito estranho como escolhemos nossos nomes. Talvez a alma saiba como vai ser, então ela dá esse nome correspondente. Muito obrigado por hoje. Por favor, conclua sua inscrição para o Irã o mais rápido possível. Tenho certeza de que vocês terão um dos momentos mais bonitos e não apenas verão a bela nação do Irã, mas também as mudanças que estão chegando ao mundo da ciência e da tecnologia. Isso é o que prometemos e vamos cumprir. Se vocês se lembram, no ano passado, o Sr. Cash disse que em 2024 seria o ano em que a tecnologia do plasma viria a público. Mas, muito provavelmente, não será no público que pensamos, porque ele disse que para que a tecnologia se torne uma ferramenta de paz, mais almas precisam ser elevadas. Portanto, é melhor que ela permaneça em segundo plano até o momento certo. Fim do índice rápido do workshop 540.